Azul 2712. Faça posição conte, se fada encerrado, mantenha o 150 e chame Aracaju 120-3. Aracaju 203, obrigado. Avô. Salvador, OTAN 3897, plano Pontana 10. OTAN 3897 autorizado, alinhar e manter pista 10. Alinhar e manter 10, OTAN 3897. O 645 decolar 227, controle 120, décima 8. 208, uma boa noite. Controle Salvador, gol no 645, cruza 140 da Elbrad. O 645, boa noite, contato radar, submantenha 360 para saída da El. É, confirma nível? 360. Ah, 360 na Del, no 645. CAN 3897 autorizado de decolar, pistão no 0, vento no 70 graus, 5 nós. Decolagem CAN 3897. Controller, Portugal 032, any chance to proceed direct to depart? Portugal 032, call resistance center, 126 decimal 8 4. 126 decimal 8 4, confirm, and Portugal 022. 126 decimal 8 5. 126 decimal 8 5, and Portugal 022. Hi. Decolado 30, controle 120, decimal 8. 08, bom dia. Boa noite. Sou depois boa noite, tá 3897, decolado no seu escuta. São 3897, boa noite, contato radar, submantenha 320 via saída da El. Via da El 320, tá? 3897. Quando puder, autorizar qualquer posição à frente, a gente aceita. 3897, mantenha o perfil, informe que tem um tráfego cumprindo o mesmo perfil, um Boeing 737. Mantenha o perfil, tá? 3897. Uno 645, chame Centro Recife, 125.1, alterna 133.95. Recife, 133.95, Uno 645. Siga. Eu acho que a Golfo Kilo está sujeito ao 065. Mantenha o 065 em condições visuais, Papatango Oscar, Golfo Kilo. Mantenha o 065 em condições visuais, eu acho que a Golfo Kilo. São 3897, chame Centro Recife, 125.1, alterna 133.95. 251-3395, uma boa noite. Muito bom voo. Escola Salvador, Azul 2781, no Pat 3 para pushback, tá? Autorizado, chama o táxi. Azul 2781, né? Autorizado, chama o táxi 2781. Salve Salvador, o Azul 2781, pronto para táxi, 68 a bordo, 3 horas e 20, Fernando Salvador. Mais, mantenha 065 e chame Liel, 120.1. Frente, e a parte 30, posso partir principal, indiano, ponto 0295, Azul 2781. Uno 168, boa noite, dia chegada a Mari, desça para o nível de voo 050, ajuste no 097. Mari 050, 10017, no ajuste de voo 1168. 3, Salvador, boa noite, Azul 2781, aproximando o ponto de Azul 2781, autorizado a alinhar e decolar pistão no 0, vento no 60 graus, 5 nós. Autorizado a alinhar e decolar 2781. Papapá, Alfa Tango Serra, prossiga. Solo Salvador, está 3197, boa noite. Boa noite, está 3197, está pronto para cópia, Galeão? Pronto. Ok, então está autorizado o Galeão, nível 320, via Open November 857, até Mosul. A decolagem é da 10, saída da El, Leda e após direto Irume. O controle 120, decimal 8, o transponder 5564. Ok, o 320 aprovado ao primeiro Galeão, e fala da vez, correspondência da El, Leda e Irume. Operado, o TAN 3197, cotejamento está correto, só chamar para o bucho acionamento. Então, olha, muito obrigado. A Papapá, Alfa Tango Serra, tem condições de voar duna e manter a presente velocidade para o sequenciamento? Autorizado, 3 mil pés, papapá, alfa, dando certo. 3 mil graus, alfa, dando certo. Tá bom, Maduro? 097. 1097, graças. 208, alfa, 2781, até a volta. Controle Salvador, boa noite, Oso 2781, na saída Arbor, Elefa, passando 1100, subindo para o 200. 2781, contato radar, via saída Arbor, submantenha 200. Gente, 200, Oso 2781. 11168, reduza para 2309, número 2 na aproximação. Vai correr a velocidade do 1168? 2309, vai seguir um Charlie 402. 2309, reduzindo, voo 968. Controle, Salvador, voo 1866, essa informação. 1866, via chegada a mar e desça para o 060, ajuste no 017. Via chegada, gol 1866. Controle Salvador, libera o azul 2781 da restrição nas 15 milhas da linha. Da restrição, azul 2781. Gente, sem restrições para o 200, 2781. Autoriza para o 2781 da presente voar água? Autoriza direto Arbor, azul 2781. Direto Arbor 2781. Azul 2781, autoriza direto Elefa. Direto Elefa, o azul 2781. Papa Alfa Tango Serra, vetoração para sequenciamento, curva esquerda proa 020, limitado pela radial 290 do VOE Salvador. Esquerda 020, limite radial 290 de Salvador, Alfa Tango Serra. Roma 1168, informa o tráfego na sua posição 2 horas, 27 milhas rumo oeste, passando 055 em ascensão, Alfa Tango 72. Sente o 1168. Azul 2781, informa o tráfego na sua posição 11 horas, 26 milhas rumo nordeste, passando 080 para o 050, Boeing 737. Sente 2781. Voo no 1168, sem restrições, desça para 2 mil pés, ajuste no 097, autorizado final do procedimento e ele é efetuado. Pistão no 0, avança brisado. Autorizado 2000, sem restrições, com no 097, vai reportar estável, ele é efetuado, pistão no 0, voo 1168. Controle Salvador, 1705, Centro Azul 2. 1705, chame Centro Recife, 1265. 2085, ele mandou chamar a senhora. Confirme, Proa, gol 1705. Confirme. Gol 1705, confirme, Proa, que está mantendo. Agora, senhora, a gente está voltando para a de Alagoinhas, conforme a instrução do controle, descendo para 1-6-0, após cruzar o 340, está motorizado a Alagoinhas. 1705, ciente, acione identificação, voe a Alagoinhas para interceptar a chegada bom, se desça até 1-6-0, faz isso no 0-7. 1-6-0, Alagoinhas, interceptando a chegada bom, está fazendo 0-7, para 1-6-0, para 1-7. Rumo 866, reduza para 2309, número 3, na aproximação. 230, bom, 1866. Aqui. Cruzando a radial 290, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra. Curva direita na proa 080, mantenha essa proa inicialmente por meia dúzia de milhas. Proa 080, aguardando por meia dúzia de milhas, Alfa Tango Serra. Papapá, Alfa Tango Serra, para o localizador, curva direita na proa 145, reporte estabilizado. Direita 145, reportar estabilizado, Alfa Tango Serra. Estabilizado, descida para 2000 para o Alfa Tango Serra. Tenha 3000, Alfa Tango Serra. Gente, mantém 3000, Alfa Tango Serra. Quanto faz o canal 259, em 1.68 a bordo? Tomei alternativa, 6259. Galeão, 5 horas. Xana 6259, táxi autorizado via Pátio 1, táxi Índia, até o ponto de espera da pista 10. Próximo ao ponto de espera, chame a torre, 1-1-8-9-5, ajuste de altímetro 10-1-7. Gente, 097, Alfa Índia, Alfa Índia, Alfa Índia, Alfa Índia. Estabilizado de LS X-Ray, estou no 0, gol 1168. Gol 1168, completa final e chame a torre Salvador 11895. 1895, obrigado, bom trabalho. Apontando Serra, Rui Duna, desça para 2000 e está autorizado final, informe estabilizado. Certo, Duna 2000, repassar estabilizado, Alfa Terra Serra. Lima Papa Kilo, acione identificação, chegada Mari, desça para o nível 050, voe na Prode Itape. Voo no 866, número 3 na aproximação, desça para 3000 com ajuste no 0 no 7 e reduza para 2009. 3000 no 0 no 7, 2009, voo com 9000. Localizador, Alfa Tango Serra. Serra completa final e chame a torre Salvador 11895, tomou pouso. 895, Alfa Tango Serra, graças. Solo Salvador, 909 Norte, 500 Zulu. Para quando no externo, cancela e prossegue visual para o 7. Gente, Alfa Tango Sierra, tráfego ainda não avistado, ajuste no 017. Continua a aproximação, chame externo avistando para cancelamento do plano, Alfa Tango Sierra. Gente, amarão no externo avistado, vai sair travado, Alfa Tango Sierra. Torre o Chanel 6259, ponto de espera da 90, visual com a aeronave ali na final. Pilote Oceano 6259, após a passagem do Boeing 737 da Gol, autorizado a linha e manter a pista no zero, Oceano 6259. Gente, após o Gol ali, mantém. Para pushback, acionamento. Chamarei, no 099. Número 8 no solo 01, primeira pista próxima à recepção à direita e chame solo na frequência 121 no decimal 1. 211 quando livrar, no gol 1168, obrigado, bom trabalho. Perfeito, senhor, agora 1219. 1219, isso aí, obrigado. Pode confirmar o vento pro Alfa Tango Serra? Alfa Tango Serra, vento 160 graus, 04 nós. Ciente, está baixado e travado, passando agora o externo, Alfa Tango Serra para o cancelamento. Gente, Serra, confirma esse visual com o campo. Afirmo. Alfa Tango Sierra, plano cancelado agora aos 01, curve à esquerda, autorizado base pela direita, pista 17. Chame de base para o final, pista 17, por autorização de pouso, Alfa Tango Sierra. Gente, curva à esquerda, vai ingressar na base pela direita para o 17, reportará de base para a final, 17, Alfa Tango Sierra. Toshin M259, autorizado a decolar pistão no zero, vento de 1,60 graus com 0,4 nós, ajuste no 0 no 7. Iniciando a decolagem 10, 61, 62 por hora. Chame 259, decolado ao 03, chame agora o controle Salvador em 120, decimal 8, bom voo. Boa, bom trabalho aí. Boa noite, controle, chame 6259. Para final no 7, Alfa Tango Sierra. Alfa Tango Sierra, pouso autorizado, pistão no 7, vento 1,60 graus, 05 nós. Pouso no 7, Alfa Tango Sierra. 06259. Atingiu 9 a 0, gol na 7, hora 5. 705, desça para 4 mil pés, o ajuste no 0 no 7. Atingiu 0 no 7, gol na 7, 1, chama agora Recife, frequência 12685 e alterna correção. A primária é 1288 e a secundária é 1260. 1288, 1260, azul 2781. GLS, 1866. 1866, completa a final, enchimento em Salvador, 118.95. 118.95, 1866. Alfa Paquilo, autorizado a final do ILS, desça para 2000, sem restrições, o ajuste no 097, informe ele estabilizado. 118.10, Salvador, gol 1866, final. Tu 66, boa noite, tráfego avistado, já chegou no 07. Por gentileza, confirme, trem baixo travado avistando. Vai, está travado avistando. Gol 1866, pouso autorizado, pista 10, vento de 1,60 graus com 12 de nós. Livre pouso 10, gol 1866. do estacionamento, tá 3197-3. 3197, mantém a posição aguardando. A aeronave do seu posto já, o aeródromo já finalizou o pushback e vai iniciar o táxi. Ok, não aguardo da sua autorização, tá 3197. Pronto para o táxi 099, 1976, bordo 2050, galera. Bono 099, táxi autorizado, via Pátio 1, táxi em Índia, até o ponto de espera da pista 10. Próximo ponto de espera, chama a torre 118, decimal 95, altímetro 0017. Pátio 1, Índia, controlado 1895, Bono 099, bordo. Eita 219, obrigado, senhor, 866. Obrigado, Sierra. Estacionar em frequência livre, com descanso. Alô, Salvador, muito boa noite. Voo 1866, Librano. Voo 1866, táxi autorizado via Alfa, reporte antes da táxi Juliette. Via Alfa, antes da Juliette, 1866. Bono 705, autorizado o final do procedimento, desça para 2000, conforme estabilizado. Desça para 2000, autorizado o procedimento, Bono 705. Tem uma Alfa Filo, completa final e chame a torre Salvador 118-95. Boa noite. É 259, chame agora Recife, frequência 1251 e alterna 133-25. 251-3325, 6259, a boa. Boa. Chileza, chame externo. Chame passando externo, trem baixo travado avistando. Ajuste no 017, tráfego agora avistado. No 099, próximo ponto de espera pronto, uma boa noite. Boa noite, Bono 099, autorizado alinhar e decolar, pistão no zero, vento 160 graus com 059. Alinha decola no 099. O Lima, Papatio, passou externo, bastante travado, solicita modificação e base para a direita da 17. Opa, Tango Lima, Papa Kilo, tráfego avistado, autorizado, correção, plano agora modificado aos 1-1, autorizado curva à esquerda, chame de base pela direita para final pista 1-7 para autorização de pouso, Lima, Papa Kilo. É de base para final da 1-7, Kilo. Para final, passagem travado, Lima Papaquilo 7. Papadango Lima, Papaquilo, pouso autorizado, pista 17, vento 16, 0 graus com 05 nós. 0 portão 17, Lima Papaquilo. 1099 decolado aos 12. Chame agora o controle Salvador, frequência 120.8, bom voo. Controle de saída 108, voo. Muito obrigado, até a próxima. Bom fim de semana. Controle, boa noite, eu vou no 099, passa 1500, pai. 099, contato radar, suba para o nível 360 na saída da Arbol. Saída da Arbol 360, gol no 099. Tango Lima, Papaquilo, no solo aos 14, confirme faixa. Ciente, faixa 5, livre táxi à direita, estacionar frequência livre, bom descanso, Lima, Papaquilo. Táxi autorizado à direita via Índia, próximo ponto de espera, chama turno 18, decimal 95, altímetro 017. 017, direita Índia, ponto de espera 2, 9, 14, Jaguar. Boa noite, 66, retaguarda da Jatan, ingresso da Juliette para o portão 4. Juliette 4, obrigado, senhor 8, 66. Estabilizou o ILS X-ray da 10705. Turma 705, completa a final, Torre Salvador 11895, tem uma pouso. 895, obrigado. Gol no 705. Boa noite, está 3197, mantenha o ponto de espera, chefe. Vai, mantenha o ponto de espera, está 3197. Torre Salvador, Gona 705, no externo, baixou e travou o visual. Boa noite, Gona 705, tráfego avistado, ajuste no 017, pouso autorizado, pista 10, vento 160 graus, 05 nós, gol no 705. Livre pouso 90, Gona 705. 3197, autorizado a alinhar e manter pista no zero. Alinhar no zero, pista 3197. 1705 no solo, 18, libere a pista próxima à interseção à direita. Chame solo na frequência 121, decimal 1. Direita 211, bola 707. Meu perdão, senhor, 121, decimal 9, 121, decimal 9, senhor. 219, obrigado. Uno 97, autorizado decolar, pista no zero, vento de 17 a 0 graus, 05 nós. Decolagem no zero, da 31. 1099, chame agora Recife na frequência 1288 e alternado 1260. 288, 1260, gol no 099. Muito obrigado, é uma noite. Zona 97, decolado os 21, chame agora o controle em Salvador, frequência 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, então, boa noite, está 3197. Boa noite, boa noite. Boa noite, está 3197. Oi, está 3197, contato radar, vou para o nível 320, autorizado Leda. Direita, vou no Leda, 320, está 3197. 3197 está presente, voe BDEV. BDEV na prova, 3197, obrigado. O Tan 3197 vai em Dume, é a mesa aqui em Dume. Graças. Oi, Tan 3858, identifique, vou direto Duna, desça para 2000 com ajuste no 0, 1 no 8.